quiser assim eu vou. Pega carona em mim, vai ter que aguentar. Vou te acelerar. Corre pra me pegar, que eu tô na pista. Dame gasolina. Dame gasolina. Dame gasolina. Dame. Eu vou na garupa, papá. Eu vou na garupa, papá. Eu vou na garupa, papá. Vem me deixar maluca. Eu vou na garupa, papá. Eu vou na garupa, papá. Eu vou na garupa, papá. Vem me deixar maluca. Me chama pra correr, aceita e não vou parar. Motinha envenenada, tô louca pra acelerar. Segura na cintura, aperta com pressão. Vrum, vrum, vai descendo até o chão. Vai ter que aguentar. Vou te acelerar. Corre pra me pegar, que eu tô na pista. Dame gasolina. Dame gasolina. Eu vou na garupa, papá. Eu vou na garupa.